Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Eu Preciso de um Liquidificador. Quem não precisa? Terceiro disco do grupo mineiro Graveola e o Lixo Polifônico. Isso mesmo. Disco esse da série Baixe Legal, em que os próprios artistas disponibilizam, gratuita e legalmente, suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa que abre o disco, Blues via Satélite. Composição de Luiz Gabriel Lopes e Marcelo de Podestá. Você que está sozinho aí. Como é que deu essa porra? Alô? Entediado com a televisão. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém aí? A solidão depende de você. Eu quero saber a sua frequência. Eu quero a onda que me leva até você. Estão dizendo por aí. Chegou a mais nova revolucionária forma de acabar com a solidão. Ficar sozinho é tão clichê. Você recebe tudo em casa sem sair do seu sofá. A solidão depende de você. Faça as contas que o benefício é garantido. O novo sincronizador de frequências psicoafetivas funciona 24 horas via satélite. Com toda a comodidade dos 5 canais Telecine, banda larga, GPS, HD e tudo mais o que você precisa. Sofrimento com total precisão. 25 mil linhas de resolução. Todo meu conteúdo. Mas esqueci a senha e tenho que recorrer à assistência técnica. Assistência técnica. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, eu preciso de um liquidificador. Não é irreverente só no nome. Suas faixas bem arranjadas e com letras divertidas alegram o dia e mostram que o recente grupo veio para ficar na cena musical brasileira. O número de downloads do disco também reflete isso, por volta dos 20 mil até agora. Ouçamos agora, Nesse Instante Só, de José Luiz Braga. Semana já passou, perdi a vontade de sair ou atender o telefone. Já perdi meus poemas, todas as novelas. Quem assina a produção coletiva do álbum é Yuri Velasco, Luiz Gabriel Lopes e Kiko Klaus, que também gravou e mixou o disco. Graviola e o Lixo Polifônico é Luiz Gabriel Lopes, voz e guitarra, Juliana Perdigão, voz e flautas, Flora Lopes, percussão e efeitos, Bruno de Oliveira, contrabaixo elétrico, Yuri Velasco, bateria e Luísa Rabelo nos teclados. Destaque para a ótima escolha de percussão e efeitos de Flora Lopes na faixa Desencontro, composição de José Luiz Braga, que ouviremos agora. Preciso de um Liquidificador é um disco muito diverso, recheado de influências da brasilidade contemporânea, como a faixa Babulina Strip, de Luiz Gabriel Lopes, que ouviremos um trecho agora. foi. Alô, alô, não foi. Alô, o sol, o concreto, sem liberação de regras absurdas. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade. Aqui, ajuda eu. Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Pra todo mundo reouvir, pra todo mundo refazer, pra todo mundo realçar, pra poder viver bem. O disco do dia de hoje trouxe Eu Preciso de um Liquidificador, lançado de maneira independente pela própria banda. O disco pode ser comprado ou baixado gratuitamente no site www.graveola.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Eu fico por aqui e Daniel dá a sua saudação. Obrigado, Vilas, e até segunda-feira com mais um Disco do Dia.